agora, Pelé. Tomara que dê sorte o raminho de café. E agora, Mané? E agora, Pelé? Tomara que dê sorte o raminho de café. A seleção está formada, agora é samba no pé. Coreiro, esquece a dourada. Parará, tipo um colé. Aqui ninguém me segura. Porém, depois, meu irmão, convido o touro e ura pro cafezinho da concentração. Ah, e agora, Mané? E agora, Pelé? Tomara que dê sorte o raminho de café. E agora, Mané? E agora, Pelé? Tomara que dê sorte o raminho de café do Brasil. A seleção está formada, agora é samba no pé. Coreiro, esquece a dourada. Parará, tipo um olé. Aqui ninguém me segura. Porém, depois, meu irmão, convido o touro Miura pro cafezinho da concentração. E agora, Mané? E agora, Pelé? Tomara que dê sorte o raminho de café. E agora, Mané? E agora, Pelé? Tomara que dê sorte.